Seção 58 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. O meu Nirvana. No alinhamento da obscura forma humana, de que, pensando, me desencarcero, foi que eu, num grito de emoção sincero, encontrei, afinal, o meu Nirvana. Nessa manumissão schopenhaueriana, onde a vida do humano aspecto fero se desarraiga, eu, feito força, impero na imanência da ideia soberana. Destruída a sensação que oriunda fora do tato, ínfima antena feridora destas tegumentárias mãos plebeias, gozo o prazer que os anos não carcomem de haver trocado a minha forma de homem pela imortalidade das ideias. Fim do poema.